também. Quero ver o dinheiro entrar. Então pega a estrada, Michael, e nem pensa em voltar. Então eu te agradeço, valeu música, por me oferecer mulheres que sozinho eu nunca ia pegar. Eu sou um gato preto, eles são cães querendo me caçar. Abri os portões do inferno, eu mesmo que pedi pra entrar. Eu tomo banho de suéter e na roça não tenho wi-fi. Não quero beat, mas eles que pedem. Em cima de um beat, esses meninos viram homem demais. No fone Kafka, tribo toda dançando vai alçar. Na idade média, sem temar, além da lua, caminhando nas dunas. Disco 90, se roubei teu celular. Underground é tipo Tinder, eu vou fuder todos. Sem não brincar o tempo que puder, se quiser mesmo esse problema. Eu me sinto igual golfinho com buraco na minha cabeça. Eu tenho crise nas festas, minha boca suja não presta. Consciência tá sempre pesada e pra ela fica leve. Eu tô pensando em dieta. Eu faço pela arte, mas também quero ver o dinheiro entrar. Então pega a estrada, Michael, e nem pensa em voltar. Te agradeço, valeu música, por me oferecer mulheres que sozinho eu nunca ia pegar.